de Salvador, boa noite, objeto 5716, descida cruza 220 para 150, sem sal. Objeto 5716, identifique, desça para o 050, chegada Mari. Identificou, desce para o 050, chegada Mari, objeto 5716. Táxi, o Oceaná 6224 com 105-105 agora, até na Recife, 2 horas e 10. Táxi livre, acuse pronto para decolagem, Oceaná 6224. Recordará para 124. Portão 2, coordeno com a sua equipe de solo, 5 aeronaves do Oceaná, liberar a retaguarda, só pode executar e informar táxi. Chama para o táxi, por 074. Próxima ponte de espera, está pronto, Oceaná 6224. Livre alinhar e decolar, 80 graus, 109, 6224. Livre alinhar e decolar, 6224, está dentro. Oceaná 6224, decolou os 35, chama agora o controle, 1208, boa noite. 208, boa noite. Controle, boa noite, Oceaná 6224, decolou na PUCA. Oceaná 6224, contato radar, sobe e mantém nível de voo 190. 190, 6224. ligou no 074 para o táxi. Altera na Galeão, 4 horas, 93 POB. Livre táxi, acusa pronto para decolagem, gol no 074. Livre táxi, acusa pronto, no 074. Gol no 074, ponto espera da 10, pronto. Autorizado a alinhar e decolar, o vento 90 graus, uma dúzia nós, gol no 074. Alinha e decola no 0, gol no 074. Para 2.000 pés com 1.003, autorizado a final, reportará no ILS, objeto 576. No 074, decolou os 40. Chama agora o controle 1208, uma boa noite. Boa noite. Controle Salvador, gol no 074, decolando a 50, boa. 074, contato radar, sobe para o nível 360, vigilância. 360, vigilância. Controle agora os 074. Controle Salvador, boa noite. Charlie Delta 3600 com a informação Alfa. 3600, identifique, desça 050, chega da Mari. 050 na Mari, 3600. No 074, consiga. Norte Alefa, o Obduz. Oi, Alefa. Confirme. Autorizado Alefa? Isso, autorizado Alefa. Bora pra de maré ou tá 3600? Autorizado. Pra de maré, tá 3600. Alterno 24, Centro Recife, 12545, alterno 2685. 2545, alternando 2085, eu chamei a 224, boa noite. ELS, visual com a pista, 75, 716. 716, final, torre 18-6. Torre 18-6, boa. Boa. Torre Salvador, boa noite, 75, 716, ELS, visual com a pista. Boa noite, 576, o vento 80 graus, 109. Cheque transpouso, tem pouso autorizado, 905716. 5716, tem livre pouso, trem está baixado, checado. Sente. O 074 pode voar Obduz? Aguarde. O Gol no 074 chama Centro Recife. 1288 alterno 260. 288 alterno 0, 7, bora. Pode confirmar o vento de superfície para o 576? 80 graus, uma dúzia nós. 80 com 12, obrigado. Zero, stand by one minute, sir. O 080. Stand by. O Web 57 no meio, solo ao 50. Táxi Alfa Kilo Pátio 3, fique atento ao sinalizador. 57 no meio. Alfa Kilo Pátio 3, 57 no meio. Está indicando a posição 5 naquele pátio, ok? Mas fique atento ao sinalizador, onde ele estiver lhe chamando lá. Positivo. 57 no meio está sim. Obrigado. Para. Portugal 020, go ahead. Ok, stand by on for 8 clearance at Portugal 020. Stand by 1 minute, please. Ok, 5 minutes to start. Stand by 1 minute to copy. Sinal 3600. 2000 pés, reportará. Autoriza Dona, direto? Oi, Dona. Dona. Tem route. After takeoff, runway 10, left turn, epoch departure, zipar transition. And so the departure frequency 120, decimal 8. And squawk code 5542. Portugal 020. Climate 370 will be upper zoom 10 to Natal, then flight plan loop. I copy the Zipan transition, departure frequency 120 decimal 8 and score 5542. Could tell me the first point after the left turn in Portugal 020. Ok, Okay, left turn after takeoff, and book and repair transition. And repair trod to push and start up, apart from 0 to 0. Copy the book and the repair transition, apart from 0 to 0. That's right. Está estabilizado, tá, 3600. 600, completo final, chama Torre, no 86. 86, boa noite. Salvador, boa noite, eu peço 3600. 3600, boa noite, avistado, cheque trem de pouso, vento 70 graus, 129, 3600. Pista 10, 3600. Tower, boa noite novamente, é Portico 020, position 11, request push and start. Fruits push and start, Portico Alto Dex, Portico 020. Request push and start, we'll call the percentage, Portico 020.